Eu conto com a presença de vocês no Templo da Boa Vontade. Os caravaneiros, os peregrinos, os cristãos do Novo Mandamento. Cristão do Novo Mandamento, o que é isso? Estou explicando. Eu venho aqui há algum tempo falando sobre o mandamento novo de Jesus. Hoje, por exemplo, eu lerei o poema do Novo Mandamento de Alziro Zarujo. Os versos são brancos, são versos sem rima. Por que ele fez assim? Ele que rimava tão facilmente? Porque somente ele colocou a rima nos dois últimos versos desse grande poema. Pensem, depois de eu ler, claro. Pelo menos uma vez por ano, compareçam ao Templo da Boa Vontade, uma das sete maravilhas de Brasília. Fato histórico, isso é uma vitória do povo, porque o Templo da Boa Vontade é o monumento mais visitado da cidade. Isto não é dito por mim, nem por qualquer legionário da Boa Vontade. Isso é dito pelas autoridades que tratam do turismo. Porque o povo está necessitado desse modo de pensar, de ver as coisas, que afasta a violência do nosso caminho. Senão, ninguém restará para contar a história. No meu artigo Hiroshima, eu falo a respeito disso, lembrando uma palavra do Papa João Paulo II, que se encontra na Pátria Espiritual, que ninguém morre. Então, nos dizia, Deus não nos criou para nos matar. E, certa vez, esse pontífice disse que o perigo é real e continua sendo real. Paulo Apóstolo, numa de suas epístolas, ele diz, quando todos estiverem dizendo paz, segurança, sobrevirá uma destruição jamais vista. O apóstolo está apavorando as criaturas? Não. Jesus, no Evangelho, ele faz um discurso do fim dos tempos, e se refere à grande tribulação. O que é que nós estamos provocando com o assassínio do planeta Terra, nossa única morada? Estamos provocando uma grande tribulação. Há mudanças nas correntes marítimas. Já há sinais por excesso do degelo dos polos. E o alto das montanhas? Kilimanjaro, na África? Fizeram até um filme mostrando as neves do Kilimanjaro. Os gelos estão sumindo. Ah, mas tem muita gente dizendo, parece com o caso do cigarro antigamente. Diziam que era bom para os pulmões, abriu os pulmões. Hoje todo mundo conhece os males. Assim ocorre com a mudança climática. Alguns falam, mas isso é cíclico. Ok, mas que nós estamos ajudando ao fomento disso, estamos. Vá buscar força no Templo da Boa Vontade, ou na nossa programação. E tanta gente que está preocupada com a felicidade espiritual de cada um. Eu falei aqui sobre a fórmula urgentíssima. E aqui na página 25, do número 105 de Jesus está chegando, que você deve adquirir. ter em casa. Vejam que capa. Conforto, Jesus orando. Orar faz bem, hein? E dá resultado. Ah, se você é ateu, então medite. Há muita semelhança. Dá resultado. Está aqui na página 25. A fórmula urgentíssima. Era como o saudoso proclamador da religião de Deus, Alzilo Zarudo, classificava esta importante passagem evangélica. Abrir aspas. A fórmula perfeita para resolver os grandes problemas dos chefes de Estado, na ciência do governo dos povos, é a de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quer dizer, não haverá soluções perfeitas fora das leis eternas que regem a terra. O contrário é combater efeitos enquanto as causas permanecem. Fechar aspas. Bom, eis a fórmula urgentíssima de Jesus e análise feita pelo saudoso proclamador da religião de Deus. Mas vamos lá ao poema do Novo Mandamento. Mas antes, deixa eu ler aqui o Apocalipse de Jesus, capítulo 16, versículo 16. Mas Jesus sempre, o Apocalipse é dele, hein? Não é de João. João foi o repórter, foi o médium psicográfico. Foi aquele que trouxe a notícia, percebeu. Parece que o Apocalipse é meio confuso, mas isso é o Elan. Se fosse fácil demais, quem se lembraria dele? Mas também João via no infinito coisas que haveriam de ocorrer por causa da nossa semeadura. Nós é que somos os agentes do Apocalipse e, ao mesmo tempo, pacientes. Não diz a lei de Deus, que Jesus a repetiu tantas vezes? Também Jó diz no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, a cada um de acordo com as suas próprias obras. A destruição da terra, a poluição das cidades. Mas Jesus, sempre antes de dar uma notícia desagradável, mas fomos nós que construímos o problema. Ele traz um conforto. No mesmo capítulo 16 do Apocalipse, que eu publiquei no meu livro Somos Todos Profetas, olha aqui. Versículo 15, entre parênteses, destaca mais. Ele traz o conforto para os que terão de enfrentar o Armagedom, que ocorrerá não somente na terra, mas também no espaço em volta da terra, no céu espiritual da terra. Vejam lá em Isaías, ele dizendo que Deus punirá as hostes no céu e na terra. E vai por aí. E Jesus aqui no versículo 15. Antes de anunciar no 16, o Armagedom. Que está na sua mesa. Se fica esperando acontecer, devemos procurar lugares em que não haja tanta contaminação química no nosso alimento, daí tantas doenças que estão aparecendo. Não sou eu quem diz, é muita gente da ciência. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Se você vigia, Você está vestido pelos seus bons atos. Senão você fica despido pelo seu mau comportamento. Você vê fulano de tal, mudou tanto. Virou um cafajeste, olha aí. Ou aquela moça lá, aquela senhora. Que mudança. Quer dizer, fica despida a pessoa diante do mal falar humano. Não vai pensar que vai ficar nu. Diante das outras pessoas, sem roupa, não é isso não. Agora o versículo 16, depois do conselho do Cristo e do conforto. Aí vem o que ele tem que anunciar. E o juntou num lugar que em hebraico se chama Armagedom. De aquela região plana em que os reis morriam. Tantas eram as batalhas. Já andei comentando isso aqui na programação. Em Jesus está chegando, número 105, que está aqui, eu cataloguei uma porção dessas mudanças climáticas para vocês aprenderem e se defenderem. Poema do Novo Mandamento, de Alziro Zarouk. Livro de Deus. Meus amigos e meus irmãos, entendei esta revelação, o novo mandamento de Jesus é a chave secreta de toda a Bíblia Sagrada. Se quereis compreender as profecias de Deus através de seus servos, os profetas, entronizai nos vossos corações o novo mandamento de Jesus. É a chave da vida, é a chave da morte. Quem me vê a mim, vê ao Pai. São palavras do Cristo no seu Evangelho. E disse mais, ninguém tem amor maior do que este, dar sua própria vida pelos amigos e pelos inimigos. Porque Jesus amou a todos com o amor do seu novo mandamento. É a chave da vida, é a chave da morte. Pois se Deus é amor, também Jesus é só amor. Como o Paráclito é totalmente amor. Paráclito, o Espírito da Verdade, que Jesus prometeu que viria e já veio várias vezes para quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Voltando ao poema do Novo Mandamento. E nada existe de real, de verdadeiro, e morredouro e eterno fora desse amor. Porque é o amor do novo mandamento. E a chave da vida é a chave da morte. Entendei todos vós, irmãos, com olhos de ver, e ouvidos de ouvir, não amar como o homem comum, o pobre bicho homem, materialista e ateu, mas amar com aquele perfeito amor de nosso Mestre Jesus que ordena, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amo. Porque este é o meu novo mandamento. É a chave da vida, é a chave da morte. As duas humanidades, unindo já suas forças, para a arrancada final, implantarão neste mundo a lei do amor universal. E esta lei eterna é o novo mandamento de Jesus. É a chave da vida, é a chave da morte. Meus amigos e meus irmãos em Deus, se quereis viver o céu na terra, amai como Jesus amou e ama, cultuando a verdade deste verso. O novo mandamento é a alma do universo. Essa é a rima principal. Tanto que as outras eu levo em pequena consideração. Não ao texto, o texto é extraordinário. Mas porque a chave está aqui. Meus amigos e meus irmãos, em Deus, se quereis viver o céu na terra, amai como Jesus amou e ama, cultuando a grande verdade deste verso. O novo mandamento de quem? Vocês responderam aí, certo? De Jesus. É a alma do universo. Bom, eu conto com vocês. O Templo da Boa Vontade em Brasília. As festividades, elas transcorrerão durante todo o mês de outubro. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus, não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Até a próxima. Viva Jesus!